3858, a senhora identificação dessa via chegada Cari para o nível 1-1-0, ajuste 1-0-1-5. Cari, 1-1-0-1-0-5-3-8-5-8. Sabato, solo 36, livre à esquerda e antes da alfa 1-2-1-1. Antes da alfa 2-1-1, graças a Deus. Pra cá, Fábio Strat, boa noite, confirme parte. Confirme se coordenada vai pra aero. Posição do taxi, mantenha a posição de super taxi 3 kg. Uno 705, chame Centro Recife, Uno 3325, alterna Uno 251. 3325251, obrigado, boa noite. Data Papa Fox, eu falo. Não, entrei em contato agora com a Zero. O mesmo informou que não há coordenação para a pista de ano parte 3 e falou que o senhor será que se dirige para o 4-4. O senhor conhece o aeródromo? Afirma. Estamos em contato novamente, Delta Papa Fox. Da Papa Fox, a resposta que tivemos da infraero agora é que eles vão verificar com o sistema deles e ligarão aguardando a resposta, por gentileza, mantenha a posição. Papa Fox, é o solo. Informo que foi autorizado apenas o desembarque dos passageiros agora no pátio 3. Após finalizar o mesmo, o senhor terá que se dirigir para o pátio 4. Gente, quanto tempo no pátio, Delta Papa Fox? Gente, ingressa no pátio 3, observe o sinalizador e reporta novamente para a para a cópia da Papa Fox. Ingressa no pátio 3 e reporte para a nova cópia. Boa noite, Michael Fuzilietti. Gente, chega até o sinalizador. Delta Papa Fox, eu falo. Será necessário algum apoio? Não, só a gente vai embarcar os passageiros aqui e depois prossegue com a cidade. Gente, será necessário algum apoio para os passageiros para o terminal ou para abastecimento? Sim, a gente vai precisar abastecimento, quartel que já foi coordenado, a gente já ligou pelo menos. E agora tem uma van da Infraero, tem uma granete da Infraero que o nosso comissário vai notar os passageiros. A princípio é só isso, pra voltar a gente vai precisar de ônibus maior. Gente. Passando Delta, prossiga. Tati, você quer decolar, por gentileza? Confirme o pátio. 58, prossiga na descida para o 050. Prossiga 050, tem 3858. A 096, boa noite, via CARI, desça até o 120. Porém, saindo de Salvador para Fortaleza, o nível 210 é incorreto. Exatamente, seria o nível 210, porém seu destino seria Fortaleza. Confere? Gente, eu vou checar aqui no sistema, mas a princípio seria o nível mar para Fortaleza, Serra Tango Delta. Delta, no seu plano de voo também consta o nível 210. Gente, o Serra Tango Delta, eu vou checar então o seu nível de voo agora com o Centro Recife. Quanto é o restante da autorização para preparar o acionamento, Serra Tango Delta? Serra Tango Delta, o cotejamento está correto, livre o acionamento por conta e chame pronto para o táxi. Agora em contato com o centro. Salvador, voo, não zero. Do 096, autorizado, prossiga, descida ao 050. 050, Livre. Puxa, acionamento, gol 2043. Solo, gol 2043. 2043, prossiga. Para puxa, acionamento. Autorizado no portal 612, chame táxi. Chamarão. Serra Tango Delta, solo. Meu Serra Tango Delta é o solo. Papá Romeu, Serra Tango Delta é o solo, Salvador. Tango Delta autorizado para Fortaleza nível 1, correção, nível 2, 1, 0. E por solicitação do controle, a série está subida para Momo, código, após o CT. Decolagem da F-35 com curva à esquerda para o SAC, se chama agora a torre 118, destino 95, ajustando a 015. Boa noite, é Tango Delta. Libra está em intercessão, reporte para ingresso, cabeceira 35. Salvador, até 3662, informação aqui. 3662, chegada CARI, texto até 120. CARI 120. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira 35, reporte quando pronto para decolagem, Serra Tango Delta. Espírito para o centro de 8.58. Torre, na frequência no 8, decimal 9.5. 8.95, obrigado, 3.8.58. 1.9, decimal 9.5, ajustando a 0.95, bom voo. Comida 15, Pátio Juliette Alfa, ponto 0295. Obrigado, senhorita. 043. Libra Pouso 28, 7358. É 310, boa noite, via CARI, vista 130. 130, na CARI, 131. Delta, Tango Delta, ventadina 90 graus com 149, tem livre decolagem da 35. Fiz o ajuste 90 no 4, está autorizado ILS Zulu, reporte estabilizado localizado. 290 no 4, passar estabilizado, Louro 0. Liberando a chamada de chamado solo. Pina 211. 211, sim, acho que está 3850. É 390, após Momba ser autorizado. Momba, autorizado. Momba, autorizado. Gente, obrigada. O Remen autoriza após a posição CARI, que deve estar no 22. 96, após CARI deseja fazer o ILS-XC, confirma. Afirmo. Após CARI, fui o Terra Vida 364. Após CARI, voo 364, gol, Terra Vida. 57, controle na 20, decimal 8. Terra Tango Delta, 120, decimal 8. Dona 096, corrigindo após CARI, foi o Serra Vista 363, descendo para 2.500. Após CARI, 363, descendo para 2.500, gol, 096. Paulo Salvador, muito boa noite, 3858, segurando as suas curtas. 3858, boa noite, taxi via Inza, portão 02. Inza, portão 02, 3858. Da Momo, Terra Tango Delta está em missão de transporte de inferno, solicita quando possível para a direta de Paulo Afonso, e estaria livre das restrições, Terra Tango Delta? O Terra Tango Delta está livre da restrição e aguarde uma proa direta. Aguarde proa direta, Terra Tango Delta, graças. Né? 3662, desça o 050. 050662. Salvador, boa noite, gol 2043, próximo ponto para 28, pronto. 2043, boa noite, tem livre decolagem da 28, vento 170 graus com 13 nós. Após decolagem, mantém para até 2500, parece. Autorizado a linha de decolada 22, após mantenha até 2500, a proa, gol 2043. O 43 decolou ao 00, controle no 208. 208, obrigado senhorita, o 2043. Controle, muito boa noite. Gol 2043, mantendo a proa até 2500, após, prossegue saída da ELO. 2043, suba até o 080 na saída da ELO. 080 até da ELO, pode voar da ELO? O Gol 2043 agora. Aguarda. Dan 3662, desça até o 090, informa as aeronaves na escuta do controle e a mudança de vento, a pista em uso será 10. Dan 3662, curve à esquerda na proa 310. 0, 663. Tá, né, 63, 10, desça até o nível de voo 100, curve à esquerda na proa 350. 350, a pista usa é a 10, o procedimento será o ILS X-Pay. Estabilizou o voo 096. 096, informa que o vento já é 188 graus, está variando de 7 a 12 nós. Tem condições de pousar na pista 28? Afirmo, está prosseguindo. A minha torre agora na frequência 098, decimal 95. 098, 95, a torre, obrigado. Salvador, gol 1096. 1096, baixada e travada? Afirmo. Livre pouso, cabeceira 28, vento é de 970 graus, com 12 nós. Aeronave da TAC pousou, reportou 10 nós de caos, ok? Faça um cheque pra gente, por gentileza. A gente já tá modificando a pista com a 1090. Sente, tá seguindo 1090. Na proa 330. Terra, Tango, Delta, informa a Pro Ideal para Buco. Mantém 9.3662. 3662, aguarda descida, informa que tem um tráfego na sua posição de 2 horas a 6 milhas, cruzando 070 para o 080. É um Boeing 738. Ok. Se o Serra Tango Delta está autorizado, seria Tabuco. Gol 2043, avisou o tráfego à direita, 3 horas, pode continuar na subida. Gol 2043 autorizado, tá, 3662, desça para 2000 pés, o ajuste é 0095. 2000 pés, 1015, tá, 3662. Tá, né, 6310, desça para o 050, reduza para 2009. 050, 2009, autorizado, o Gol 2043 está autorizado a descender ao 360, senhorita? Sim. O Gol 2043 pode ascender até o 360? 2063 está autorizado até o 360. 360, obrigado. 6310, copiou a descida para o 050. Permanece. É 3190, irá permanecer nessa proa por mais 8 minutos. O 08, a chegada bom, pista em 10 e LFX6, pista para 4000 pés, o ajuste no 0 no 5. Afirmativo, chegava da Bonf, desceram para 4000 pés, o ajuste no 0 no 5. No 096, no solo 06, 1211. 1211. O gol 1096 para a informação abaixo, temos até o corte, foi cada tiro de planta no campo de tal, voltamos com isso. Entendi. O Salvador, gol 1096, boa noite. Boa 096, boa noite. Alfa Juliette, para 09. Alfa Juliette, para o 09, boa noite. Descendo para o 020, seu limite é o localizador. Descendo para 3 mil pés, ajuste 1500. Direita, 020, o ajuste 190 no 5, descendo para 3 mil pés. Direita, 020, descendo para 3 mil pés. 3662, para interceptar o localizador, direita 050, reporte estabilizado. Reporte estabilizado na proa 050, 3662. Canema 3190, vai completar a direita na proa 070 para o localizador. Gol 2043, chame Centro Recife, na frequência no 3325, alternativa 25, decimal 1. 3325251, obrigado, senhorita. A zero, descendo para 2 mil pés, vai seguir o tráfego na sua posição de 1 hora, está 9 milhas, é o Airbus 320. Afirmativo, reporte estabilizado. Está 3662. 3662, complete a aproximação final e chame Torre, na frequência 18, decimal 95. 95. Torre Santos, 3662, estabilizado, CLS 10. A 3662, continua a aproximação, aguarda a autorização de curso. Escuta 3662. Rádio nível 3602, decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Motiva, e a Upper Zulu 1-0, após DCT Remove, após conforme rosa. 5052 é o ultrassonder, o controle 120 decimal 8. Delta Papa Fox, está alcançando Monte Carlos, 3360, decola na 10, curva direita, da El, Leda, Motiva, saída, Upper Zulu 10 até Remove, 5052, transponder 208, controle. Correto, se impera o funcionamento, Delta Papa Fox. Salvador é o gol no 973. Assistente da informação Romeu, canal gate 4 para autorização Galeão. 973, boa noite, Galeão 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, Irumi e Amber November 857 até Monsu. 5077 transponder, controle 120 decimal 8. Poderia confirmar o transponder e a presença do controle para o 963? Confirme. Está autorizado o Galeão 360, que é roda do plano, decola da 10 com primeira curva direita, saída da El, transição Leda, Irumi, uniforme 9857, transição Moço. 5077 é o transponder, 208 é o controle, gol no 973. Não havia compreendido o que o senhor disse anteriormente. Então tudo bem, eu só ia confirmar o transformer, está tudo certo, o gol no 973. Vem para o posicionamento. Camarada, 973. Sônia 6310, chame Torre, na frequência 18, decimal 95. 3295. Torre Salvador, 3110, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 6310. Olimpo 08, desça para 2000 pés, o ajuste é no 095, está autorizado o ILSXT, reporte estabilizado o localizador. Para 2000, só 3662 no solo 113, libra direito no 211. 13-21, libra direito, ao 3662. O Salvador, o Sana 3662. Só 3662, boa noite. Taxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04. Corrigindo 3662, portão 03. 03. Estamos checando Machado e Navarro de Caparaça. Chané 6310, no solo 115, libra direita, 1211. 1211, que bom! 1, 2, 1, decimal 1. Obrigado. Alô, 6310, taxi de Alfa, chamei antes da Juliette. Livre chama táxi Delta, Papa Fox. Toma meu gol no 973-804, para puxa back, é acionamento. Manda 930, quanto é mais um minuto para o táxi? Corredão para pushback. Aguarda no 973. Estabilizando o localizador, a gente 08. 08, chame torre na frequência, no 8, decimal 95. Para a torre, 1895. Torre, Olympus 08. Olympus 08, boa noite, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, reporte baixado e travado. Continuando a aproximação, está com a pena baixada de travado, eu guardo a autorização de pouso. Após a passagem da nave na retaguarda do 973, autoriza o pushback? Afirma, na 973, autorizada a fazer a aeronave de viagem da guarda. Prato. Sem livre pouso na 1-0, vento 960 graus com 10 nós. Livre pouso na 1-0 para o Olympus 08. Para o táxi, 48 a bordo, quantos graus altera Guarulhos de 4 horas de aproximação? O Fox está aqui autorizando até a saída do pátio 3, ou hoje chegaram no 095. Saída do pátio 3, mas é como... Ingresso no solo aos 22, livre à esquerda, ingresso no hotel e estaciona a frequência livre. O Gol 1973 para o táxi, está com 60 a bordo, autonomia de 3 horas e 38, alterna Guarulhos. Boa noite, está autorizado com a Ponce na presente para interceptar a chegada e descendo até o 050. Boa noite, Ponce, 050, aguardando a proa de Pelo. Torre Salvador, boa noite, Golo 973, da próxima ponte para dar 1-0. Golo 973, autorizado a alinhar e manter 1-0. LA, e manter, Golo 973, 1-0. 973, autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 170 graus com 12 nós. Decolagem, Golo 1973, capture 1-0. Três oito, está autorizado o apelo. Boa noite, via Bonfi. Desça para o 060 no ideal. Mantém pistando zero, Delta para fora. Mantém para fora. 973, decolou aos 26, controle no 20, sinal 8. Controle no 208. Controle, boa noite, Gol 1973. 1973, boa noite, contato cadastro, número 360, via Dael. Ok, 360, via Dael, pode valer, dá presente? ...093, autorizado valida. Quando leda, dá presente, Gol 1973. Papá Romeu, Papá Delta Fox, livre decolagem no zero, vento 9, 0 graus, com 13 de nós. Decolagem Delta, Papá Fox. Responder, controle 120, decimal 8. Ótimo para pressionamento. Autorizar esse ataque. Delta Papa Fox, decolou aos 28, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeo Delta, Papa Fox, decolou na sua escuta. Papa Romeo Delta, Papa Fox, contato radar, número 360, cumprindo o perfil da DAEL. 360, saída da DAEL, Fox. Via Pátio Índia, ponto Esquera, Torre 198, decimal 95, ajuste na 015, bom voo. Turno 0973, chame o centro Recife, na frequência 3325, alternativa 125, decimal 1. 3325, 251, gol, 1973. Fox 298, call Catente, Mauro Ave, 62, Patel 050. Again, 3831, desça para 2000 pés, o ajuste na 0 no 5, está autorizado o ILSX e reporte estabilizado. 2000 pés, pode voar para o 5 com referência, vai? 2831, autorizado. Obrigado. 2795, prossiga, descida para 4000 pés, o ajuste no 0 no 5. 4.1095, azul 2, sete na curva. Pode ser 1.700, 3831. 3831 autorizado. Reporte visual capítulo. Reportarei. Papa Romeo Delta Papa Fox, está autorizado voar Remove. Direto Remove, Papa Fox. Salvador, boa noite. 3858, que é a informação aqui da autorização Fortaleza, nível 350. 358, boa noite. Para Fortaleza, nível 350, autorizado. Decolagem da 10. Curva à esquerda, sentido a subida Morro Código Froti, via Upper do 119, 5107 Transponder, controle 120.8. Após 2000 pés, Rui e Alepa. 2000 direto Alepa, muito obrigado. Primeira curva à esquerda, prefiro Morro Código Froti, Transponder 5107, frequência na saída 120.8, 10.8.5.8. 358, correto, time para o estacionamento. Fox, decolagem da 10, negativa a restrição de cruzar o 1.